Para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom. Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom Especial. Hoje a gente fala um pouco sobre os primórdios do samba paulista. Se é que podemos chamar de primórdios. É um nome meio feio, parece coisa de dinossauro, mas é isso mesmo. Existe samba em São Paulo. Por inacreditavelmente que pareça, é ótimo, né? Vamos conversar num primeiro tempo sobre esse samba paulista com Marcelo Manzatti, que é um dos fundadores do Fórum Permanente. Fórum Permanente de Culturas Populares. Fórum Permanente é uma contradição também, né? O Marcelo Manzatti, já falei várias vezes com ele sobre isso. Se é fórum, não é permanente, né? É uma coisa específica. Mas enfim, Fórum Permanente, ele fundou e participou durante muito tempo. Agora tem um site chamado Familiar, né? Familiar.com.br. E é um dos grandes estudiosos paulistas sobre as culturas populares. Depois a gente vai ouvir um pouco o músico Ricardo Zóio, que trabalhamos junto, inclusive, um tempo na Funarte, que ele precisava de um espaço, e de repente construiu lá uma orquestra chamada Zóio d'Água. Sabia disso, meu querido Marco? Ele é uma escola, não, é sério, uma orquestra começou com o piano e de repente que tinha lá na Funarte e tal, ele foi juntando música. Ele vai falar um pouco dessa experiência. Aí, para provocar um pouco, a gente foi até o Rio de Janeiro, obviamente por telefone, né? Até o Rio de Janeiro, conversar com o Pedro Miller, que é o ex-coordenador de música da Funarte e que é um dos fundadores do Escravos da Mauá, que é um encontro que acontece na Praça Mauá, não sei se todos os meses, tá? Ele também vai falar um pouco sobre isso, o que é esse movimento. E o Pedro, com o carioca da Gema, da Clara e do Ovo, né? Vai dizer se tem samba em São Paulo e como que é esse samba. E de música, como que é o nome mesmo? Tomás o quê? Que era o nome do cara que mandou a música? Aliás, a gente vai dar o crédito bonitinho pra ele, né? Tomás alguma coisa, vai buscar lá? É ótimo, então. Aí o Tomás manda pra gente aqui, via Marcelo Manzatti, por e-mail, e nós vamos ouvir do CD Batuques do Sudeste, volume 2 da coleção Documentos Sonoros Brasileiros, Acervo Cachoeira, feito em parceria com Itaú Cultural e também de Toninho Batuqueiro. Vamos começar com o Marcelo Manzatti, o primeiro tempo, a conversa por telefone. Aliás, tem um pedaço da gravação que cai. É nesse primeiro tempo, né, Marco, que cai, né? Tomás Bastian. Então, Tomás Bastian, muito obrigado. Pode. São dois CDs, então. Tá? É aquele Marco que fica fazendo roteiro para mim. Eu, com roteiro, me atrapalho todo. Você quer ver eu me perder em alguma coisa, me dá roteiro. E então nós vamos ouvir esse primeiro tempo. Teve um corte da entrevista com Marcelo Manzatti, né? Que caiu, não sei o que aconteceu. Caiu. Foi comigo mesmo, vocês sabem? Foi legal. Foi bom pra você? Então a gente ouve, então, nesse primeiro tempo, o Marcelo Manzatti contando um pouco da história do teu trabalho, de como que ele... Inclusive o Marcelo, que provavelmente deve estar voltando, ou já está no Ministério da Cultura. E é uma boa, porque é um pesquisador maravilhoso e tudo mais. Então vamos ouvir o Marcelo Manzatti. Vamos lá, conta um pouco pra gente que história é essa dos primórdios do samba paulista, né? Bom, então, como eu estava dizendo, Elvio, o samba em todo lugar do Brasil, que ele surgiu, né, e foram vários sambas, na verdade, acho que a gente até é impróprio falar em samba no singular. Deveria usar sempre o plural, porque foram várias formas, né, de expressão, do que os antropólogos, etnomusicólogos, historiadores chamavam de batuques antigamente, né? Os batuques e depois, no final do século XIX, começo do século XX, sambas, né? Todo lugar que houve a presença significativa de escravos africanos, houve o surgimento de alguma expressão desses batuques, desses sambas, né? O jongo, o tambor de crioula, o coco de umbigada, o maxixe, enfim, o batuque de umbigada em Piracicaba, Tietê, Capivari, o samba rural paulista, o samba de bumba, enfim, formas que a gente poderia chamar de primitivas de samba, que depois vão confluir em determinados contextos históricos para as grandes cidades, para os meios de comunicação de massa e informar e formar o que a gente chama hoje de samba, né? Então, o estado de São Paulo, por ser um estado marginal do ponto de vista econômico e político no Brasil colônia, ele não teve espaço para ter uma riqueza, um acúmulo de riqueza material que permitisse a presença significativa de negros aqui. Só depois, com o ciclo do pequeno ciclo do açúcar que precedeu o ciclo do café, e aí sim, né, no ciclo do café, que pegou toda essa nossa região centro-oeste, né, do estado, é que a gente vai ter uma presença negra importante e aí o aparecimento dessas formas de samba, sobretudo o samba rural paulista ou samba de bumbo, né, que é o nosso samba próprio, nosso samba característico. Então é isso aí. O que que é esse samba de bumbo? O que que é isso? O que que é esse samba rural paulista? O que que é isso? Sim, verdade esses nomes são nomes genéricos, né, que os estudiou, ou quem inventou esse nome samba rural paulista foi Mário de Andrade, que até hoje é uma das maiores referências no estudo dessas tradições em São Paulo, apesar do trabalho dele ser da década de 20, 30, até hoje é talvez a maior contribuição, né, para o entendimento que seriam esses sambas. E depois dele pouca gente se debruçou sobre esse assunto com trabalhos de qualidade, né? E samba de bumbo também é uma referência genérica a um grupo de sambas que em cada lugar tem o seu nome próprio. Você vai em Santana do Parnaíba, ou é Grito da Noite, ou é o samba do Cururuquara. Você vai em Pirapora, eles chamam de samba de roda. Você vai em Mauá, em Piracicaba, é o samba lenço. Enfim, então são vários nomes diferentes, samba caipira, samba grosso, samba antigo, samba... Enfim, o bumbo aí, no caso, é o elemento comum a todos eles, né? Uma grande zabumba, não chega nem a ser a zabumba do forró e nem um bumbo desse de fanfarra, é alguma coisa intermediária, e esse é o instrumento principal que faz a marcação do ritmo e também é o centro da roda. A pessoa que executa o bumbo, em geral, é o que puxa os pontos, os cantos e que faz também a coordenação da coreografia, do vai e volta da coreografia ou da formação de roda, que é a característica desses sambas, né? Bom, e aí você disse que o São Paulo ainda vivia um período marginal em relação à questão econômica, né? Mas se a gente for pensar um pouco a história da ocupação, né, do estado de São Paulo pelos tropeiros, essa coisa. Bom, esse pessoal não produz o samba, o que a gente entende pelo samba, os tropeiros não produziram isso, né? Não, você tem os tropeiros, como são portugueses, ou descendentes portugueses, ou tributários, vamos dizer assim, da colônia portuguesa, eles vão desenvolver outras formas de divertimento, né? O fandango, as catiras, os cateretês, os cururus, as outras danças, né? Que estão mais dentro do universo mental, tanto musical quanto poético, coreográfico, do universo europeu, né? O samba, ele é muito... Né, caracterizado pela presença do imaginário, da poética e da musicalidade africana. Então, só mesmo com a chegada dos africanos depois é que vai ser possível o desenvolvimento desses batuques, do jongo, desses sambas de preto velho, que alguns chamam também, samba de preto velho, né? E aí o samba mesmo, pensando enquanto formação, os primeiros cantores de samba, o pessoal que começa década de 20, 50, quando começa a aparecer uma indústria de discografia, essas coisas. Os primeiros cantores de samba em São Paulo, Marcelo, você tem notícia de quem são esses primeiros figuras que gravam samba, que começam a tocar samba de uma forma mais profissional, não? Você tem, na verdade, o pessoal era mais profissionalizado a partir do rádio, né, do que a partir do mercado fonográfico, que era bem pequeno, bem precário, né? A primeira pessoa, acho que toma a iniciativa de lançar discos de música popular, tradicional, foi o Cornélio Pires, né? Ele publicou alguns discos, mas ainda muito dentro do universo da música caipira, da moda de viola. Entrou até um samba que foi gravado na região de Botucatu ali, referenciado nos sambas da região de Botucatu, mas é executado de uma outra forma, né? Só a melodia, só o canto, então não dá pra gente sentir e saber como que era esse samba antigamente. Então os cantores do rádio, eles tinham muito mais ligação com o samba carioca do que com o samba paulista. O samba paulista, apesar de estar vindo para São Paulo, né, final do século XIX, começo do século XX, que a cidade de São Paulo começa a virar uma cidade importante do ponto de vista econômico e atrair, né, gente para trabalhar nas fábricas, no comércio e tal. Apesar desse pessoal estar migrando do interior já, das antigas fazendas de café para a capital, esse samba não vai ser um samba de mídia. Ele vai ser um samba que vai desembocar no nascimento dos cordões carnavalescos de São Paulo. Então todos os grandes sambistas, né, ou membros dos cordões carnavalescos, que não eram escolas de samba, né, era um outro tipo de formação, que vai predominar até os anos 60. Esse pessoal é todo oriundo do interior de São Paulo, de Piracicaba. Toniquinho Batuqueiro era de Piracicaba, o Henricão do Vai Vai era de Tietê, né? A Dona Sinhá do Vai Vai de Jundiaí, por aí afora. Então, o Dionísio Barbosa, que fundou o Grupo Barra Funda, que depois virou Camisa Verde, Camisa Verde Branco, era de Rio Claro, região de Rio Claro, né? Itirapina. Então, esse pessoal vem para cá, para São Paulo, migrando, vem em diferentes levas, vai morar nas periferias da cidade no primeiro momento, que é o Bixiga ali, Barra Funda, Liberdade, e depois migra para uma segunda periferia, um segundo arco, né, de periferia, que seria a Zona Norte ali, Casa Verde, Freguesia do Ó, Vila Maria, esses bairros todos até hoje são bairros bastante negros, né, bastante marcados pela presença negra. Muito em função dessa migração desse período, dessa expulsão, né? À medida que eles vão organizando a estrutura da cidade, eles vão expulsando as pessoas desses bairros mais carentes antigamente. Os bairros vão ficando ricos e caros, né? Então o pessoal tem que migrar para outras regiões. Aí mais para frente vai ter a terceira periferia, né? Zona Leste, Itaquera, essa outra periferia aqui também vai receber muita gente que vai ser importante para o samba de São Paulo, mas aí já numa chave, numa referência simbólica, mais ligada ao Rio de Janeiro do que ao samba próprio de São Paulo. Você disse que com o Mário de Andrade, a partir de Mário de Andrade, é que começa uma sistematização mais organizada de uma pesquisa em torno da questão do samba, né? Com essa ampliação de universidades e de faculdades voltadas para a música, ainda não existe uma pesquisa em relação, por exemplo, ao samba ou aos primórdios das músicas produzidas em São Paulo, não? Ainda não. A gente padeceu um pouco, né, desse momento em que o samba de bumbo surgiu, e a gente padecia de uma dificuldade que era não ter equipamento que fizesse o registro, né, em áudio dessa música, né? O Mário de Andrade mesmo vai empreender a missão de pesquisas folclóricas, mas em direção ao Nordeste, com os primeiros equipamentos de gravação, aqueles discos de cera antigos, muito pesados, né, que era um pouco fácil de trabalhar, tinha que ter técnicos muito especializados e tal. Então você não tem registros desse samba acontecendo na sua origem. Só assim, algum outro que tinha um ouvido musical que podia fazer alguma anotação da melodia, mas sempre muito precária do ritmo e alguma descrição do que era a dança e tal, mas sempre são registros muito fragmentados. Então a gente não sabe de fato como era esse samba antigo, né? A gente tem grupos que a gente imagina, por hoje a gente observar, como o grupo de samba de Vinhedo, por exemplo, ou o samba Lenço de Mauá, são grupos que têm uma batida, que têm um jeito de dançar e uma forma que coincide muito com as descrições dos pesquisadores antigos, né? E até hoje ainda falta muito. Hoje quem empreende, vamos dizer assim, a pesquisa, não são acadêmicos, são artistas populares de grupos como Colombolo, como o Sambaqui, como o Urucungos lá de Campinas, como o Teatro Popular Solano Trindade lá do Embu das Artes. Esses artistas, esses músicos, bailarinos é que se interessam pela tradição do samba e passam a produzir algum conhecimento e reproduzir essas tradições, mas sem necessariamente fazer o trabalho, uma cópia disso, né? Há uma recriação também, há uma proposição de modificações, né? Bom, Marcelo Manzatti, nascido em Penápolis, é isso, né? Nasci em Penápolis. Conta um pouco a tua história, Marcelo. Por que que você vai se interessar por esse tipo de pesquisa? Como é que surge essa história na tua vida? Eu acredito que todo mundo que é do interior, ou que é da periferia das grandes cidades, ou que é de alguma região que não é central, vamos dizer assim, no poder hegemônico, a economia e política do país, acaba vivenciando, desde que nasce, alguma tradição dessas, né, de cultura popular, cada um no seu estado. Eu, com certeza, né, por estar lá no meio da cultura caipira, conheci muito essas tradições, folia de reis, enfim, as festas todas que aconteciam, mas não dava o devido valor, ou não tinha o entendimento da real importância dessas coisas. Como eu fui fazer faculdade na USP de Antropologia, Ciências Sociais, acabei me interessando por essa área, fui iniciado pelo professor Carlos Rodrigues Brandão, que é um importante estudioso da cultura popular brasileira, e aí a partir disso comecei a sistematizar um pouco mais o olhar e a entender essas tradições. Aí acabei militando em muitas entidades, terceiro setor, Associação Cultural Cachoeira, Instituto Brincante, todas elas também devotadas ao estudo e recriação das tradições populares e com isso cheguei até o samba, cheguei até essas tradições paulistas do interior, né? E aí esse trabalho hoje você tá reunido em uma ONG, como é que funciona isso? Você criou alguma coisa de... Porque em São Paulo você mesmo está levantando isso, que sempre falta uma... Não há uma pesquisa. E quando existe essa pesquisa, ela acaba sendo apropriada e acaba sendo vendida, né? Não é uma coisa que é muito... Inclusive viabilizada até com recursos públicos, né? Mas enfim, como é que você está vendo esse trabalho? Como é que você está encaminhando esse trabalho? E aonde você... pretende chegar com o levantamento dessas pesquisas, como é que é isso? Olha, a gente conseguiu, com esse movimento de pesquisar e de entender o samba, a gente conseguiu recuperar alguns grupos que estavam em via de extinção, né? Então, quando eu comecei, tinha só dois grupos estáveis, né? Que era o grupo de Pirapora e o grupo de Santana do Parnaíba, o Grito da Noite. Então, outros grupos estavam em bastante decadência ou se apresentavam rarissimamente. E foram voltando com o tempo, hoje já tem uma atividade mais constante, né? Militei um pouco no terceiro setor, fui também gestor público da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, que é uma das referências, né, desse samba. Acabei fazendo via SESC, ou via Itaú Cultural, ou algumas instituições do gênero, alguns eventos que ajudaram a estimular pessoas a se aproximar desse gênero, desse ritmo, e por conta disso a gente tem um cenário um pouco mais favorável, né, a essas tradições. E estamos tentando desde 2005, através do IFAM, ou da CEPIR, ou de outros órgãos públicos do nível federal, fazer o inventário e o registro do samba rural paulista como patrimônio imaterial. Isso está muito difícil ainda, a gente já tentou por vários meios, não conseguiu até hoje. Seria a forma, vamos dizer assim, de garantir que o Estado se apropriasse dessas tradições e junto com as comunidades, construísse os planos de salvaguarda, né, para poder... A gente acabou de ouvir então o Marcelo Manzatti numa entrevista interrompida. Parece nome de filme, entrevista interrompida, né? Não é uma coisa chique pra caraca. Bom, e aí agora a gente vai ouvir. Deixa eu ler o que o Marco botou no roteiro aqui, ó. Então, assim, ele pede pra eu dizer assim, ó. Então vamos ouvir as músicas. Tinha Anne Maio, do samba de Dona Maria Esther, de Pirapora. E a música Colômbolo. É isso? Colômbolo, de Toninho Batuqueiro. E logo depois, já vamos ouvir uma entrevista com o Ricardo Zóio. Ricardo Zóio, que eu falei antes, né? Se alguém esqueceu, o Ricardo Zóio, então, é um músico que é ex-banda Curumim. Conhece a banda Curumim? Vocês conhecem? É. Foi uma banda famosa nos inícios dos anos 2000. Você conhece ou você só está concordando comigo para dizer que conhece? Conhece, banda Curumim, tocou com o Hermeto Pascoal, quer dizer, deve saber alguma coisa de música, né? Apesar que o Hermeto, eu acho também que tem muita viagem, eu toco melhor que ele de vez em quando. Bom, e aí, então, nós vamos ouvir um pouco do Zóio, o Ricardo Zóio, a entrevista com ele, que estava na casa dele, me deu várias vezes, a gente errou o telefone pra caramba, ele me passava um número, era outro, aí depois de muito tempo a gente conseguiu gravar essa entrevista, que você vai ouvir agora. Pronto, ouve aí. Para, Catuzão. Aquilo que, Zóia? Conta um pouco para os ouvintes, o que, que é isso? Ah, tá. Você coordenava a FUNAT, né? Isso. E aí, eu estava como contrabaixista, substituto lá no Hermeto Pascoal, estava um dia ensaiando, ele sentou do meu lado e falou, pois é. Isso que eu estou ensinando, ensino para você, tu ensino para qualquer um. Mas não teve ninguém para sentar do meu lado. Eu falei, eu preciso fazer isso. E comecei a fazer orquestra e no SESC. E aí, rapidamente, a gente ficou sem espaço. E as pessoas, que eram umas 30 e poucos, estavam com muita vontade de continuar, e eu cheguei para você, Elvio, e falei, puxa, eu estou procurando isso, você falou, o que você quer? Não, me explica, o que você quer? Eu falei, eu quero um espaço para ensaiar uma orquestra. Ele falou, tá bom, tá feito. E a gente ficou parceiro uns bons anos ali, né? Meu queridão, e aí o que, que você fazia de tão diferente assim? Que aliás você fazia uma coisa bem diferente em relação à música, que eu nunca tinha visto antes, pelo menos juntar pessoas e tocava gente de um jeito, gente de outro, gente sentado, gente de pé, enfim. O que, que era? E, aliás, como chamava? Era Zóio d'Água, né? Zóio d'Água, que é nascente, tipo, pra quem conhece um pouquinho de caipirê, sabe que é nascente, né? E o que, que era o Zóio d'Água? O que, que era? Qual que era o objetivo? Que aonde vocês queriam chegar com o Zóio d'Água? Era esse, o Zóio d'Água, o nome era bem próprio, porque eu queria, assim, peguei muitas pessoas que já tocavam um pouco, tocava bastante e não tocava nada. Muita gente pegou no instrumento pela primeira vez ali. E comecei a passar um pouco do que eu tinha aprendido com o Hermeto. O Hermeto, ele trabalha a musicalidade da pessoa de uma maneira bem prática. Então eu escrevia o que naquele dia era possível para cada músico da orquestra tocar, sempre com um pequeno desafio, e ia passando a linguagem, o jeito de encarar ritmo, harmonia, do Hermeto. O tanto que eu consegui pegar, né? E a partir disso, a minha intenção é que as pessoas fossem cada um, assim, cada um pro seu lado, levar, assim, essa experiência que ela pegou para seus trabalhos. E não é, a minha intenção não era fazer uma orquestra que se construísse um repertório, gravasse um disco e fizesse show. Não, a minha intenção era realmente distribuir e espalhar aquilo que eu tinha recebido. Então teve muita gente que hoje já está, que assim, pegou o instrumento pela primeira vez lá, em um ano, dois de orquestra, já passou numa boa universidade de música aqui, e fez composição, já está nos concursos de composição. Teve gente que foi acompanhar artistas como Chico César, o Chico Saraiva, teve gente, assim, deu muitos frutos, muita gente trabalhando muita coisa legal a partir disso. Muito bem. Belo, e aí você trabalha as mais variadas formas de música, de interpretação, enfim, de não só de composição, mas como de tocagem mesmo, né? Me diz uma coisa, Lindão, esse programa é um programa especial, a gente está montando aqui um programa especial a respeito do samba paulista, né? Até falando com o Manzatti, etc. e tal. O que você entende? O que você acha? Existe um samba propriamente paulista? Como que é essa história, meu Belo? Apesar que a tua área sempre é mais... Você atuou muito nessa coisa da cultura indígena, da cultura nativa, né? Mas no caso específico do samba paulista, existe um samba especificamente que a gente pode chamar de paulista, assim? Pois é, a gente hoje em dia está com a escola de samba, e essa escola de samba que a gente usa é uma cópia do samba do Rio mesmo. Antes de ter o carnaval no formato que a gente tem hoje, a gente tinha o samba de cordão, que era um outro tipo de samba, e era feito em blocos. Esse samba de cordão é descendente do samba rural, dessas praias aí. E teve uma época, eu não sou historiador, não vou lembrar o nome, mas o que é uma pena. Mas teve um grande empresário que, junto com o prefeito da cidade de São Paulo, falou assim, ó, eu quero montar um carnaval igual ao Rio de Janeiro. E aí eles trouxeram a campeã do Rio de Janeiro naquele ano, trouxeram para São Paulo e desfilaram pros paulistas que eram do samba de cordão, ver como que era uma escola de samba, para no ano seguinte eles reproduzirem. Foi até aí que a Nenê da Vila Matilde se deu, saiu super na frente, porque o seu Nenê, a família dele era... Carioca, ele foi para lá e ficou um tempo lá aprendendo. Tanto é que é uma das melhores baterias até hoje. Mas o que eu acho uma pena que o samba de cordão tenha se perdido. É uma grande empreitada que devia ser feita para que retornasse. E fora isso, a gente tem o samba rural, né? Que e o que, tem... que é esse samba rural? A gente, é o que é o samba feito, quer ver? O que eu mais conheço é da Dona Maria do Samba, que é feito na cidade de... Peraí. Como é o nome da cidade? Fica onde, mais ou menos? Centro? Passou a Castelo, passou o pedágio, primeiro pedágio é a primeira cidade. Castelo, primeiro pedágio, primeira cidade, Castelo sentido... Meu Deus do céu, nós estamos bem, hein? Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba, exatamente. Acho que é essa aí. Eu ia falar Barueri, mas Santana do Parnaíba. Mas pode ser Santana do Parnaíba. Dona Maria do Samba, é isso? Isso. A Dona Maria do Samba é um tipo de samba típico do interior paulista, que não é assim, não é exatamente o que a gente lembra. Quando a gente pensa em samba, a gente pensa já no samba que vem do Rio de Janeiro, né? Você nasceu onde, Zóia? São Paulo mesmo. Na cidade, que lugar de cidade de São Paulo? Nasci na Beneficência Portuguesa. Exatamente ali. Na Lá na Bagunça já. Na Bagunça já, caralho. Mas eu de Bagunça não tenho nada. Nada, pois é. E você brincava carnaval, meu velho? Não. Nunca brincou? Olha, pra falar que não, fui um só quando era criança. Aonde? Em clube, assim, clube fantasiadinho. Ah, é? Você foi fantasiado o quê? Eu fui fantasiado num negócio que nem eu sei, que eu fui botando um monte de roupa, uma máscara e fui. E agora você passa o carnaval onde, meu velho? Por exemplo, esse ano, onde você passa o carnaval esse ano? Bom, esse ano, especialmente, eu passo em São Paulo, mas normalmente eu aproveito... a época de carnaval para ir em lugares que, ou pro Recife, ou até um tempo atrás, né? Infelizmente, para São Luís do Paraitinga. Ué, mas esse ano não vai ter lá em São Luís? Vai. Inclusive o pessoal lá já escreveu para mim falando: olha, a gente estava querendo se encontrar, mas não dá porque o negócio está fervendo, né? É, eu conversei rapidamente com a Suzana, ela falou que vai ter, que vai rolar, sim. O Negão lá, né? Ele ligou, ele queria... Eu gravei com ele um DVD de homenagem pro pai dele. E aí ele queria me entregar e falou: olha, não vai dar, nós então vamos... Talvez o carnaval em São Luís seja mais interessante do que ficar aí em São Paulo comendo e... Mas de longe. É que esse ano, especialmente... Bom, há um ano, até uns anos... Depois daquilo que eu contei da orquestra, eu... Trabalhei muitos anos com o Pena Branca, que é de música, todo mundo conhece, né? Pena Branca e Chavantinho. E há um ano atrás, exatamente, já acabou de dar um ano, ele faleceu e eu tô organizando as coisas dele. Ele tem... Só o Pena tem umas 300 e poucas músicas inéditas. Caraca! E eu tô organizando isso e tô aproveitando. Até te falei, eu tô na maior organização aqui, que é para poder disponibilizar para as pessoas, para a música dele continuar por aí, né? Muito bem. Esse ano é um ano que eu vou pular o carnaval. Não vou pular no carnaval, vou pular o carnaval. E o Mano Velho teve no programa com a gente contando um pouco também. Eu acho que deve ter material com ele também, deve estar trabalhando com essas coisas. Putz, é verdade. É uma coisa que eu tô querendo aos poucos ir juntando mesmo. Só às vezes cada momento legal que aconteceu desses encontros pelo Brasil afora, foto. Muito bem. E você vem quando para São Carlos, meu velho? Pô, agora você me deixou com saudade, quanto antes. Então venha, porque espaço, casa, comida, essas coisas todas a gente providencia, tá bom? Oh, bom demais. Ricardo Zóio, um grande beijo para você. Obrigado também, pela participação e muita saudade, tá bom? Agora, oh, tem os seus telefones todos aqui, porque sempre tem uns que fica caindo na caixa postal. É. Um abraço, querido. Outro. Obrigado pela participação aqui. Também. Um abraço. Tchau, tchau. Um ano e meio, eu já tinha inclinação. Em vez de amansar o de carro, mansaram pra carretão. Em vez de amansar o de carro, amansaram o carretão. Fechada, rio cruzei de canoa. Eu venho de Colombo, não cheguei aqui à toa. Pra ver se mata fechada, rio cruzei de canoa. Eu venho de Colombo, não cheguei aqui à toa. No dizer de minha avó, procure vida melhor. Desse lado tá ruim, do outro lado tá pior. Mulheres contra marido, filhos contra os próprios pais, irmãos desconhecem irmãos, os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Pra ver se mata fechada, rio cruzei de canoa. Eu tenho de não cheguei aqui à toa. Pra ver se mata fechada, rio cruzei de canoa. Eu venho de Colombo, não cheguei aqui à toa. Me dizia minha avó, procure vida melhor. Desse lado tá ruim, do outro lado tá pior. Mulheres contra marido, filhos contra os próprios pais, irmãos desconhecem irmãos. Os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Sem mata fechada, rio cruzei de canoa. Eu venho de Colombo, não cheguei aqui à toa. Pra ver sem mata fechada, rio cruzei de canoa. Eu venho de Colombo, não cheguei aqui à toa. No dizer de minha avó, procure vida melhor. Desse lado tá ruim, do outro lado tá pior. mulheres contra marido, filhos contra os próprios pais, irmão desconhece irmão. Os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Os homens não se entendem mais. Bonito, então. Aí a gente ouviu o Ricardo Zóio, lá de São Paulo. O Ricardo Zóio mora na... Deixa eu tentar. É no Santana. No bairro Santana, perto do metrô Santana. E ele fala um pouco, então, do roteiro dele, dessa ligação com a música, né? E principalmente com o samba, né? O samba popular, que, aliás, no primeiro tempo, lá o Manzatti falou, inclusive, que alguns desses sambas de batuque, muita gente que produzia samba de batuque aqui na cidade de Tirapina, que teve que mudar, obviamente, para São Paulo e lá, no momento das gravadoras e tal, né? Os caras tiveram que ir para lá para gravar os sambas. E aí tem aquele branqueamento, aquela higienização que eu falo do samba. O Marco não concorda. Concorda comigo? Concorda? É, exatamente. Então, assim, essa higienização do samba, né? Então os caras vão para lá e as gravadoras vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir, não. Vão ter que gravar e tem que ser um sambinha mais adequado. Agora a gente vai ouvir, então, o Sequência de Modas, a música Sequência de Moda, do samba do Cururuquara, de Santana da Parnaíba, no São Paulo. Muita gente, inclusive o Marco, sabia que o Marco, nesse momento, ele está falando com a gente, mas está lá em São Luís do Paraitinga. É isso mesmo, né? O que você vai fazer em São Luís de Paraitinga? Que, aliás, o que você está fazendo? Faz de conta que você está lá em São Luís de Paraitinga. Por que você escolheu São Luís? Não vou traduzir, mas assim, ele está dizendo... Ah, por que a galera não está ouvindo o que você está falando? Ah, não! Ele está dizendo que está num bloquinho com os dois dedos, o dedinho levantado, fazendo assim e tal. Fazendo assim é ótimo, já traduzi tudo, né? E aí é o seguinte, então o Marco tá lá em São Luís de Paraitinga. Eu não poderia dizer isso, porque também esse programa pode ser que vai depois pro ar, não é mais um carnaval, não vai cometer mais aquele absurdo que a Silvana reclamou, lembra? A gente deu Feliz Ano Novo em janeiro agora, de um programa pisado, mas enfim, se você estiver ouvindo num outro período, finge que não falamos absolutamente nada disso. Então, Sequência de Moda é a música que a gente vai ouvir, do samba do Cururuquara, de Santana do Parnaíba. E a outra música, E Quando Fizer Seu Embrulho, Samba Lenço de Mauá. E depois a gente vai ouvir o Carioca da Gema, da Gota, de tudo, Pedro Miller, falando um pouco do samba carioca, do samba paulista, e principalmente um pouco dessa relação do samba, de como um carioca vê o samba de São Paulo. E depois o Pedro... É muita coisa, muita informação. Mas depois o Pedro rola Soninho Batuqueiro de novo, ok? Então vamos lá. Vamos ouvir o samba Sequência de Modas. Depois, E Quando Fizer Seu Embrulho. Depois, o Pedro Miller. E por último, Toninho Batuqueiro. Vamos lá. Oh, paracatuzum. A onça pulou galheiro. A onça pulou galheiro. Quando fizer essa lembrança, lembro de tirar meu nome do meio. A outra pulou galheiro. A outra pulou galheiro. Se não fizer também bolinho, tirar meu nome do meia. A outra pulou galheiro. A outra pulou galheiro. A outra pulou galheiro. Quando eu fizer também bolinho, tirar meu nome do meia. Boa tarde, Pedro Milo. Boa Tudo tarde. Bem com o senhor? Tudo na santa paz de Deus? Você está me ouvindo agora, Pedro? Eu estou te ouvindo, assim, baixinho, mas estou te ouvindo. Baixinho, eu gosto de ouvir você possível. Alto. Ah, você gosta de ouvir alto. Eu gosto de ouvir alto, com a sua voz toda. Eu estou ouvindo, assim, 60% da sua voz. Não, não, então... E isso me deixa aflito. Não, não, então... Então vamos reduzir isso. Bom, Belo, é o seguinte, nós estamos fazendo um programa especial sobre o samba paulista. O senhor que é um especialista em samba carioca, é um homem que sabe tudo, inclusive, de samba carioca, e faz samba carioca o ano inteiro, com o grupo Escravos da Mauá, acertei? Isso. Isso. O que você acha do samba paulista? O que você conhece, alguma coisa do samba paulista? A Dorirão Barbosa é um sambista... de renome, que a gente canta, mas que eu acho que a levada do samba ela é do pé do morro, né, de cada compositor, de cada grupo, né? Por exemplo, você identifica a batida do samba da Mangueira para o da Portela. Então, certamente, o samba de São Paulo, ele tem uma levada diferente da levada do Rio de Janeiro, né? Como tem o samba de Recife. Então, isso é quase que uma linguagem, né? E a gente tem o sotaque. Mas o fundamento, eu acho que os compositores têm uma integração muito grande. Eu sei que o Moacir Luz vai muito a São Paulo. E ele é um compositor do Rio de Janeiro, da Tijuca, que anda muito com Aldir Blanc, e, enfim, vive intensamente. A Beth Carvalho vai muito a São Paulo e vai beber samba em São Paulo. Então tem uma integração muito grande, né? Agora, cada região, cada lugar da região, cada esquina tem o seu jeito, a sua levada. E essa levada, ela às vezes estranha, né, no ouvido de alguém, mas eu acho que a gente não estranha os sotaques. E aí sim vai prevalecendo o que é samba. E os compositores paulistas são lembrados pelos cariocas, sem dúvida. Agora, Pedro, diz uma coisa, o que que rola, por exemplo, em relação ao samba, o samba carioca hoje, né? Há uma mudança do quando você, por exemplo, quando você era menino, você ouvia muito o quê, por exemplo? Não, a gente, quando o samba, eu, menino, assim, eu acho que a gente tinha muito mais um samba-canção, né? Não era um samba mais comportado, mas ele era um samba mais trabalhado, mais alongado, mais ritmado, né? E de repente ele começou, dizem, né, que por conta de um horário, de uma passagem que marca um horário, ele começou com um andamento cada vez mais acelerado. E esse andamento mais acelerado e o samba na rua, e um samba exaltação, um samba festivo, né? De repente ele se acelerou, e essa aceleração, né, ele ficou mais aflito. Mas eu acho que os grupos vão se renovando, né? E essa renovação tem uma turma nova chegando aí. Por exemplo. Né? que eu acho que ela respeita a tradição do samba e conserva assim, uma harmonia, um batuque bem cadenciado, né, que as pessoas gostam de ouvir. O batuque é uma questão muito bonita, é uma conversa entre o surdo, entre o tamborim, entre o pandeiro, entre a caixa, né, um repique bem tocado, você fica assim, muito encantado, né, porque ele inspira assim, muita coisa, ele transmite muita coisa. Então o ritmista fica muito empolgado quando ele consegue, né, essa conversa com as cordas, com os instrumentos de harmonia, né? Eu acho que o samba, assim, quer dizer, o samba da rua é uma coisa, o samba do teatro é outra, né? Essas formações, e a gente aí tem uma coisa, o samba, sei lá, num show aberto na rua, né? A Martinália, pode ser que ela encante as pessoas de uma forma, né? O Jorge Aragão já encanta de outra forma. E ainda tem um samba eletrônico, né? Que vem aí com o Jorge Ben, o Benjor, né? O Seu Jorge, né? Então a variação é muito grande. E a gente fica um pouco perdido na variação e entusiasmado, né? Porque cada vez mais você vê o ritmo do samba sendo tocado com um formato diferente, né? Um formato paulista, um formato carioca, um formato baiano, um formato lá pernambucano também, né? Isso é bacana, eu acho isso muito bom. Pedro, o que é Escravo? O que são, né? Quem são e o que é o grupo Escravos da Mauá? O Grupo Escravo da Mauá é um grupo que surgiu do Instituto Nacional de Tecnologia, ali da Praça Mauá, como uma brincadeira de uma reunião, e de repente aquilo foi para a rua e pegou uma região que foi da Tia Ciata, do João da Baiana, do Senhor, né? E aí aquela coisa assim, que é efervescente da zona portuária, dos estivadores, dos escravos, né? Aquela liga reacendeu e aí a gente conseguiu fazer uma formação de samba maravilhosa, né? E encantadora para todo mundo, não só para quem toca, mas para quem ouve. E aí se perde quem toca e quem ouve, a gente já não sabe mais quem toca e quem ouve, é tudo junto, e aí todo mundo se abraça, virou uma festa portuária em homenagem ao negro, né? E à libertação do indivíduo, porque tem um momento ali que é dos escravos enquanto escravo, mas tem um momento seguinte, que é a libertação dos escravos e a afirmação da cultura negra, né? E a cultura negra já não mais pertencendo somente ao negro, né? Mas pertencendo à sociedade carioca. Isso é muito bacana. Pô, a gente encontra assim, coisas sensacionais. E aí eu acho que dali para frente a gente vai indo, já estamos há 19 anos naquela região, e cada vez mais a gente vai descobrindo coisas assim de integração, né? Que aí, pô, vem gente de fora e aí a gente vai vendo que vai se alastrando, né? Não fica só ali, ela é uma região que retrata o Brasil, tem sempre alguém de outra região do Brasil e que se integra com a gente rapidamente. Isso é que eu acho que é o lado bacana. Bonitão, você que é um carioca da gema, da clara e tudo mais, como é que vai ser o seu carnaval? Você vai passar o carnaval onde? Bom, eu vou passar carnaval nas ruas do Rio de Janeiro, as ruas do Rio de Janeiro estão assim, muito bacana, porque você passa um carnaval à vontade, tá no bloco, não tá no bloco, tá conversando, tá beijando, tá abraçando, tá chateando, tá gostando, tá bebendo cerveja, enfim, dá um mergulho na praia, né? E eu acho que é isso, é música, dança, tem mulheres bonitas, homens bonitos, você tem todas as pessoas perto e se diverte com família, sem família, com quem você quiser, porque a rua é praticamente do povo, todo mundo junto. E você está convidado para vir, hein? Vem urgente, hein? Irei. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Não adianta, não adianta. Quando eu almoço eu vou dormir sem janta. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Bem dizia minha avó, boca fechada não entra mosquito. E do jeito que estou vendo, tá ficando esquisito. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Olha aí, dona Joana, cadê o bolo de fubá? É por falta de farinha, diz aí que eu vou buscar. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Olha o saco vazio que não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Ô, niquinho, um batuqueiro, comer com um camarada, e chegando lá do pátio, só senti o cheiro da feijoada. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Olha o saco vazio que não para em pé. Saco vazio não para em pé. Valeu, Toniquinho, obrigado pela moral. Uma honra cantar contigo. É isso aí, mas a grande verdade é o seguinte: a melodia mesmo do Zeca da Casa Verde. Eu faço um verso, você faz outro, nós somos agradecidos. Esse menino aqui é o caçula do cavaco. E samba não pode morrer, samba não morre. Pode agonizar, mas não morre. Estamos aí, vamos embora. Grande sambista, grande Toniquinho batuqueiro, malandro da Pauliceia, a mulher. Valeu. Antigamente era diferente, malandro é o porco que come deitado. Hoje em dia é o sambista que anda na linha. É isso aí. Paracatu. Bom, gente, aí vocês ouviram então um monte de entrevistado. Marcelo Manzatti, lá de... O Marcelo tá em Brasília agora, casou, tá morando num sítio em Brasília. Essa ligação que vocês ouviram, inclusive, ele tá no sítio, no primeiro tempo. Ouviram uma entrevista com o Ricardo Zóio, depois o Pedro Miller, né? E principalmente o que o... esqueço novamente, o Tomás Bastian enviou pra gente aí as músicas que a gente ouviu, que foram bastantes músicas, e foram bastantes músicas, é ótimo, né? Bom, enfim, é isso, o Marco tá reclamando aqui que eu não sigo o roteiro, que eu tenho problema com o roteiro. Eu só vou te contar uma passagem, bem rapidinho. Uma vez a gente saiu, foi pra primeira vez que nós fomos pra ilha de Superagui, no litoral norte do Paraná, e aí caiu na besteira de fazer um mapinha. Aí, cara, eu me perdi. Na Serra da Graciosa, descendo ali a Serra da Graciosa, eu me perdi. Tava chovendo torrencialmente, quase meia-noite, eu fiquei olhando, olhei pro céu, não dava para ver absolutamente nada, olhei pra frente, nada. Amassei o mapa, joguei o mapa, fechei os olhos, entrei no carro, cheguei rapidinho. Então é assim que funciona. Não tenho, não sei, alguma coisa me guia. Apesar de todo o meu materialismo histórico, essa coisa toda, tem uma coisa aí que me guia. Aliás, coisa, muito obrigado aí por estar me guiando. É, um grande beijo. Bom, gente, programa Paracatu Zoom especial, falando um pouco dos primeiros tempos, né? Do primeiro tempo do samba paulista, de como surgiu o chamado samba paulista, que é o contrário do que muita gente fala, que São Paulo não tem samba. Tem samba, sim, senhor, e tem samba de qualidade. Inclusive o meu companheiro de longas datas, o Teroca, né? Que começamos junto lá no jornal, no Imparcial, depois fomos para a Rádio Brasil FM, depois o Teroca, enfim, tá aí produzindo samba de qualidade. E tem o pessoal aqui do Conversa de Botequim toda quarta-feira, às 20 horas aqui, o pessoal do Conversa Botequim. Apesar que eles são muito, eles gostam muito de Noel, eles são muito carioquês, pro meu gosto, né? Eu vou até reclamar isso pro Gustavo. O Gustavo deve estar ouvindo, vai ficar bravo com isso que eu tô falando, mas precisamos de retomar esse samba paulista, esse samba de batuque, esse samba, enfim. Gente, o programa Paracatu Zoom especial é uma promoção de ninguém. Ninguém apoiou. Nós não recebemos um centavo, mas se quiser, por favor, ligue pra gente que nós estamos precisando de contribuições aqui para produzir novos especiais. Um grande beijo e a gente volta. Tchau! Paracatu Zoom, paracatu Zoom, paracatu Zoom.